Dai-vos este o primeiro ensinamento, instruí-vos este o segundo. Estamos iniciando o programa Visão Espírita, que vai ao ar pela Rádio Brasil de Santa Bárbara do Oeste. Programa patrocinado pela USE de Santa Bárbara do Oeste e conduzido por Alan Dini Souza, Geraldo de Tarso e Luiz Pessoa Guimarães. Todas as dúvidas podem ser apresentadas pelo telefone 3463-5255 e 3463-5068 e serão esclarecidas durante o programa. Muito bom dia a todos os nossos ouvintes. É com muita alegria que iniciamos a nossa tarefa no dia de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento, que todos nós estejamos unidos na mesma sintonia do amor e da fraternidade. Tem início neste momento o programa Visão Espírita, no ar desde 1999, com quase 19 anos de divulgação da filosofia espírita. Um programa que tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. Sempre trazemos uma pergunta, uma resposta feita ao Espírito Emmanuel por volta de 1960 em Uberaba. E a pergunta feita a Emmanuel no livro O Consolador é muito interessante. Observem a qualidade da pergunta e observem a qualidade da resposta. Pergunta-se a Emmanuel: quem terá recebido maior soma de misericórdia na justiça divina? Judas, o discípulo infiel, mas iludido e arrependido, ou o sacerdote maldoso e indiferente que o induziu à defecção? Responde Emmanuel: quem há recebido mais misericórdia, por mais necessitado e indigente, é o mau sacerdote de todos os tempos, que longe de confundir a lição do Cristo uma só vez, vem praticando a defecção espiritual para com o Divino Mestre desde muitos séculos. Muito bem, meus amigos, hoje é o dia 18 de fevereiro, um domingo, uma manhã chuvosa nesse verão brasileiro. Agora estamos voltando ao horário normal, saímos do horário do verão, de verão ontem à noite, e estamos aqui no horário normal, mas é um tempo muito agradável, gostoso, para a gente começar esse programa cheio de informações, cheio de ilustrações espíritas. Na técnica de som, sempre com a sua simpatia e competência, Vinícius Júnior Pires, e nos auxiliando no telefone, a Rose. Quaisquer dúvidas, sugestões, liguem para a Rádio Brasil 3463-5068, 3463-5255. Como sempre procuramos trazer alguma linha de contato do pensamento entre a primeira e todas as lições, mais uma vez estamos aqui lendo o livro, estudando o livro Emmanuel, o quinto livro da coleção do Chico Xavier, feito em 1937-38. E hoje pegamos um texto que é do seu capítulo 4, em que ele fala sobre o tóxico do intelectualismo. Observem as nuances com que o Emmanuel aborda esse assunto, desde o começo ao fim de seu texto. Escreve o benfeitor amigo: nos tempos modernos, mentalidades existem que pugnam pelo desaparecimento das noções religiosas do coração do homem. Saturadas do cientificismo do século e trabalhadas por ideias excêntricas, sem perceberem as graves responsabilidades dos seus labores intelectuais, porquanto hão de colher o fruto amargo das sementes que plantaram nas almas jovens e indecisas, pede-se uma educação sem Deus. O aniquilamento da fé, o afastamento das esperanças de uma outra vida, a morte da crença nos poderes de uma providência estranha aos homens. Essa tarefa é inútil. Os que se abalançam a sugerir semelhantes empresas podem ser dignos de respeito e admiração quando se destacam por seus méritos científicos, mas assemelham-se a alguém que tivesse a fortuna de obter um oásis entre imensos desertos. Confortados e satisfeitos na sua felicidade ocasional, não veem as caravanas inumeráveis de infelizes, cheias de sede e fome, transitando sobre as areias ardentes. E nessa atmosfera de espiritualidade, eu posso dizer muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos ouvintes, mais uma vez aqui de volta, né? Eu acho que foi o meu primeiro aniversário que eu passei longe de vocês, mas foi gostoso, foi um passeio legal. E eu os escutei em alguns minutos, né? E agradeço a todas as manifestações de carinho, aquele carinho enorme que todos sempre se dedicam a mim, e estou aqui de volta. É muito gostoso voltar. Isso é muito bom, você realmente fez falta. Ficamos aqui, eu, Alan e o Wilson, apesar de eles fazerem excelentes comentários, foi uma reunião, um programa muito interessante, mas a sua presença é sempre muito marcante, com a sua generosidade e bondade com a gente aí, Luiz. Mas eu escolhi esse texto, Luiz, porque eu achei muito interessante. Isso já faz tempo, né? E o Emmanuel... Mas eu queria comentar agora sobre o texto, porque eu não... Essa semana saiu um vídeo do Divaldo, fazendo comentário a respeito do... com relação ao... Ideologia de gênero. Ideologia de gênero. É um áudio, né? Isso. E fazendo referência àquele outro senhor... O Haroldo Dutra Dias. Eu achei fantástico porque são evidentes, são personalidades do espiritismo dando a cara para bater, né? Esse é o termo certo que eu uso muito. E aí, posteriormente, houve uma manifestação de intelectuais do espiritismo. São aquelas que o Emmanuel, ele foi muito feliz. E é exatamente isso, né? Eles são aplaudidos pelo impacto que eles causam nas mentes menores, que ficam assim... Desavisadas, que ficam assim maravilhadas, com tanto conhecimento, com tanto cabedal. E eu diria o seguinte, por que até agora esse cabedal não apareceu para defender essa agressão que essa ideologia de gênero está fazendo na sociedade? Por que até agora ele tinha se mantido quieto? Quando foi para... Porque a tal história, Geraldo, em qualquer campo que você adentrar, eu, se for falar de medicina, em uma generalidade de assuntos, você vai poder me acusar, vai poder me corrigir, porque você é um especialista da área. Agora, você perceber que aquilo está acontecendo do jeito como acontece, chega a ser nojento, e você se calar, e a hora que dois personagens dão a cara para bater e batem de frente, agredindo aquela coisa que está tentando se implantar na sociedade, aí você dá uma de intelectualoide, e é falta de sabedoria, falta de conteúdo. Eles podem ter demonstrado o conhecimento que for, mas a minha leitura foi muito tranquila. Todo aquele foi despejaram um monte de brilhantes que não vale nada. Porque, no fundo, eles só atacaram o Divaldo e o Haroldo Dutra Dias, que se manifestaram sobre uma coisa que está corroendo a sociedade por dentro e ninguém tinha feito nada. E tem um nome lá no meio que já há muito tempo eu estou de olho nela, porque tem uma cultura muito grande e tal, mas me deixou realmente convicto de que é nociva. Entende? Então existe, eu via atitudes nela que demonstravam assim, orgulho, vaidade, aquela vaidade imensa tal, e com aquela postura ali foi ótimo, que para mim definiu o que ela é. Eu achei muito interessante, até o título, eu gosto de sempre citar isso, o título que o Emmanuel coloca, que é O Tóxico do Intelectualismo. Quer dizer, fica subentendido aqueles indivíduos que são ilustrados nas letras, muitas vezes têm um conhecimento teórico até grande de alguns assuntos, nessa ciência que não admite a realidade do espírito. Todos os seus conceitos são baseados em pontos materialistas, respeitáveis, interessantes, valem a pena ser lidos, valem a pena ser estudados, mas tem que também admitir essa outra possibilidade, que é a realidade do espírito, é a realidade de uma providência estranha ao homem. Porque uma das características desejáveis a qualquer intelectual é a humildade. E isso é difícil você encontrar alguém que tenha um conhecimento notório de uma área e que tenha uma postura humilde. Então, Só lembrando Einstein, né? Sim. Que nós não conhecemos melhor e é totalmente humilde. Parecia ser muito humilde, realmente. E o assunto que ele fala aqui é que essas pessoas, embora possam dominar algumas áreas da ciência humana, eles têm que ser sensíveis a perceber a dor que está ao seu lado. O Emmanuel muitas vezes falava: você tem o direito de fazer o que você quiser, desde que você possa ajudar a dor que está ao seu lado. Você não pode passar imune fingindo não ver o sofrimento do seu irmão que está ao lado. E já que o Luiz tocou nesse assunto aí, que o Divaldo deu uma resposta, eu convido você a entrar no YouTube e colocar lá Haroldo Dutra Dias, Ideologia de Gênero. Ele aborda com muito cuidado e com muita maestria esse assunto, que é um assunto que eu considero sério. E é difícil de abordar isso. Você precisa ter muito conhecimento. E outra coisa, né? Pouquíssima gente está abordando para defender o assunto. A gente percebe que todo mundo tem receio, né, em público. Fala-se nos bastidores, mas em público tem-se muito cuidado, e eu até entendo. Né? Mas é muito interessante você pelo menos ouvi-lo, ver a grandeza como ele faz a colocação. A voz do Divaldo é corroborando as palavras do Haroldo Dutra Dias, que aliás virá aqui em Limeira no dia 29 de abril. Mas enfim, hoje aqui estamos começando trabalhos, começamos muito bem. Não temos o Alan hoje, que o Alan ele faz um curso de filosofia e ele está envolto aí com muitos compromissos, provas, trabalhos. Ele só não veio por essa razão, mas eu tenho certeza que ele está junto com a gente nessa empreitada da divulgação da filosofia espírita. Muito bem, meus amigos, agora vamos lembrar que a casa espírita é o ambiente adequado para o estudo sistematizado da doutrina espírita. Você que participa de uma casa espírita, de um centro espírita, de um grupo espírita, vá ao dirigente, vá ao orientador, fale da necessidade de criar grupos de estudo, de discussão, de conhecimento, de busca, surgir o questionamento. Ninguém pode aceitar passivamente qualquer ensinamento. E o Espiritismo é uma doutrina que abre as suas portas para esse tipo de questionamento, desde que você estude, que vá atrás e que busque o sentido das coisas. Muito bem, meus amigos. Agora vamos pedir ao Vinícius que coloque a prece inicial na voz da Terezinha Oliveira. Súplica. Falte-me tudo.

E ele faz várias tentativas jogando o gancho para ver se o gancho gruda no ar, num ponto firme, né? Que lhe dê segurança. Que lhe dê segurança. E várias vezes aquele gancho volta, por quê? Porque não encontrou um ponto firme. Então eu comparava exatamente isso, a prece é essa tentativa, é jogando o gancho. Agora, a ação é exatamente essa, jogar o gancho tentando agarrar um ponto firme. Então, o gancho para nós, a corda que está segurando o gancho para tentar enroscar numa pedra segura, é exatamente as nossas ações. Então, as nossas atitudes, quando nós somos aquelas criaturas que entendem a mensagem do Cristo, entendem a vida do Cristo, e como Paulo tenta ser um imitador do Cristo, aí então as nossas preces, sem sombra de dúvida, elas vão encontrar muito mais guarida, muito mais apoio, muito mais, vão ter muito mais alcance. Porque nós somos acompanhados das nossas ações. As nossas ações são mais ou menos uma qualificação que pode levar as nossas preces até o Senhor. É muito interessante, Luiz. Eu também, enquanto você falava, enquanto eu lia também, eu ficava imaginando uma situação, que eu acho que você que está nos ouvindo, e Luiz, você deve ter passado por isso, é muito comum alguém chegar e falar, Luiz, reze por mim. Muito bom, eu acho que muito bacana, vamos rezar por ele, né? Eu acho que é bastante digno, é bastante fraterno esse gesto. Mas essa prece, ela vai ser benéfica, mas ela de nada valerá, ou ela pouco valerá, se você que está sofrendo a dor, não fizer a renovação. O Luiz pode ser um santo que tem um acesso direto a Jesus, e ele fazer uma prece, com certeza eu vou ser beneficiado, mas se eu não me dispuser a mudar para o bem, essa prece dele vai ter um benefício relativo, não vai ter um benefício absoluto. Eu fico imaginando, Luiz, a maioria dos nossos raciocínios, dos nossos comportamentos, a gente leva em consideração os sentidos humanos, o ver, ouvir, o tato, o olfato, né? Todos os sentidos. Mas vamos imaginar, é um exercício que eu faço, se os nossos pensamentos aparecessem escritos em algum lugar, se os nossos sentimentos aparecessem em forma de energia em algum lugar, como nós ficaríamos? Com certeza, nós vamos nos reconhecer espíritos muito necessitados, precisando crescer espiritualmente, precisando de renovação. Renovação só ocorre com humildade. No geral, disso que você está falando é exatamente o conhecimento doutrinário. Se Jesus, em função das nossas preces, removesse o obstáculo que o outro está tendo, Jesus era um malvado, né? Quer dizer, estava fazendo aquilo de malvadeza. O obstáculo, a dor, tem uma finalidade, que é exatamente mexer com aquela criatura para ela se tocar. Agora, se ela não se tocou e através da minha prece aquilo foi removido, perde sentido. Isso é tão interessante, Luiz, que isso é comum, né? O meu pai já desencarnou, ele falava umas coisas assim interessantes. E eu lembro quando eu ia prestar o vestibular, e meu pai era espírita também. Falava, pai, reza por mim. Ele falava, eu vou rezar para você ter lucidez. É assim, você vê o seu filho que está indo para uma prova. Para o filho, aquilo é o desespero, é a dor. Mas é uma prova que vai ser boa. Ele vai crescer com aquilo. Ele pode reprovar, ele pode aprovar. Se ele reprovar, ele vai sofrer mais. Se ele aprovar, puxa vida, ele se libertou de algumas coisas. Então, alguém não vai tirar, como Luiz, não vai tirar a sua dor. Não vai tirar o seu problema. Ele só pede que você tenha lucidez diante da prova. E que você tenha calma para suportar aquilo que você está... Você está falando uma coisa, aconteceu comigo um fato muito interessante, foi até gozado. Eu levei a minha filha de Piracicaba para Rio Claro, que ela ia prestar exame na Unesp. E aí, no caminho, ela chegou para mim e disse, ai pai, eu estou tão nervosa... Eu disse assim, mas nervosa por quê? Você não estudou nada. Você não pegou num livro. Você relaxou todo o tempo. Então, filha, não espera nada dessa prova, porque você não fez nada para passar. E aí ela relaxou e passou. Olha que coisa curiosa. É, passou. Por quê? Porque ela relaxou. Quer dizer, então aquele, ela é assim porque ela tem uma cultura geral. Então ela não esquenta a cabeça. Ela leva por conta dessa cultura geral. Ela absorve as coisas com rapidez e tal. E ela, com aquele nervosismo, ia se atrapalhar na prova. Exatamente. Aí quando ela se convenceu que ela não tinha merecimento nenhum para passar, passou. São os contraditórios. Relaxou, da vida, relaxou. Mas enfim, é só finalizando esse pensamento do Emmanuel. A prece é muito importante, sem dúvida, e a prece ela é bonita, ela é divina, ela é maravilhosa. Mas assim, nós não podemos esquecer o nosso dever de renovação. E renovação é igual a mudança para melhor. Hoje, no final do dia, eu tenho que estar um pouquinho melhor do que eu comecei o dia. Não é tão simples, mas assim, um pouquinho mais de compreensão, um pouquinho mais de paciência. Você vai somando dia a dia de tal modo que o dia que voltarmos para o mundo espiritual, primeiro tópico, né? Você não voltou pior, graças a Deus. Então que você volte um pouco melhor, se puder muito melhor, melhor, né? Então, acho que o essencial é que chegue lá, pelo menos os caras chegam para você, né, Geraldo? É, Geraldo, você deu uma melhoradinha. E você acha que você está abafando, né? Muito bem, meus amigos, são 9 horas e 59 minutos. Vamos lembrar aqui, baixe o aplicativo da União Rádio Web em seu celular. Aquele do ícone azul é a primeira rádio espírita de nossa região. 24 horas no ar, divulgando uma programação de alto nível. A União Rádio Web reproduz na íntegra, ao longo da semana, o programa radiofônico Visão Espírita, de todos os domingos, transmitido pela Rádio Brasil de Santa Bárbara do Oeste. E também o nosso programa Visão Espírita tem uma página no Facebook. Busque a nossa página e convide seus amigos para curtir, divulgando os ensinamentos espíritas. Vai naquela lupinha e escreva Programa Visão Espírita. Você vai encontrar um excelente conteúdo para suas reflexões. E para finalizar, Geraldo, com um detalhe, né? Esse aplicativo foi desenvolvido pela Apple. Pois é. Funcionário da Apple, né? Que é parente de um amigo nosso. Pessoa qualificada. Uma pessoa qualificada desenvolveu na faixa para nós, né? Então, na caridade. Isso. E é uma caridade mesmo, né? Muito bem, aí está aí. Então você vê que é um aplicativo interessante. O Luiz até colocou no celular dele para ver se estava sendo transmitido o programa ao vivo. E está mesmo. Um pouquinho de atraso, alguns segundos, mas isso é normal da própria internet, né? Vamos lembrar dos nossos patrocinadores da União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste, com a Banca do Livro Espírita, ao lado da Biblioteca Central e de algumas feiras de livros espíritas usados. Mas não é só isso, existe todo um trabalho, uma estrutura muito bem montada, capitaneada pela nossa querida Isabel Bueno Quirino, por vários companheiros que labutam. Hoje está a Rose aqui, que sai da sua casa, do seu descanso, está aqui disposta com a maior simpatia, com o maior carinho, todos os domingos. Se não vem ela, vem a Raquel, vem Inês, várias pessoas estão aqui dispostas a vocês ligarem, trazerem alguma dúvida. Se a gente conseguir responder, responde. Não, a gente guarda, estuda e tenta sanar essa dúvida num outro programa. Vamos também lembrar, como nosso patrocinador, da USE de Americana, com o Clube do Livro Espírita José Rampazzo. Fique sócio pelo telefone 3468-3711. E a Pet Life, clínica veterinária, na Rua General Osório, 287, centro de Santa Bárbara do Oeste, e atende pelo telefone 3628-8700. Muito bem, meus amigos. Agora são 10 horas e 2 minutos. E agora vamos iniciar o segundo bloco do programa Visão Espírita, que é o livro principal, é a obra de Kardec, é o tema central dos nossos estudos, que é Kardec. Você que está ouvindo aí, que talvez seja a primeira vez que esteja ouvindo o programa Visão Espírita, o nosso programa tem quase 19 anos, no dia 12 de março vai fazer 19 anos, sempre pautado na codificação de Allan Kardec. A gente procura ler, estudar, comentar, discutir a obra de Kardec. Já estudamos o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, Evangelho, a Gênese, que acabamos, fantástica, e agora estamos no céu e inferno. Depois, quando acabar, voltamos para o começo e começa tudo de novo. É a reflexão, é o estudo constante. Só assim a gente pode crescer espiritualmente e adquirir o conhecimento necessário. Hoje nós estamos aqui no livro Céu e Inferno, capítulo 4, onde o Kardec aborda o inferno. E o Kardec, como sempre, ele escreve muito bem, de maneira muito sintética, objetiva. E eu me esforço em encontrar nos textos do Kardec alguma frase que está a mais. Eu tenho essa dificuldade de achar a frase que está a mais. Eu tento ver se não está faltando alguma coisa. Também não está faltando alguma coisa. Pode ser uma ignorância minha, uma falha minha, mas a sensação é que ele escreve realmente muito bem. E vale a pena você ler. Eu estou aqui no item 6 desse capítulo 4, da primeira parte em que o Kardec aborda o inferno. Nós estamos numa sequência. E aqui, o subitem é o inferno cristão imitado do inferno pagão. Já estudamos a primeira parte e hoje vamos falar aqui do item 6 e 7, que embora sejam trechos curtos, são trechos recheados de informações. Eu vou tomar o cuidado de interromper aqui, passa a palavra para o Luiz, a gente conversa, a gente continua, fica melhor para a gente digerir o texto. Então, o Kardec está abordando sobre o inferno. Qual era a configuração do inferno naquela mente coletiva do século XIX, do século XVIII? O que as pessoas tinham, o que era o inferno para aquelas pessoas que viviam as religiões que dominavam na época? E aí o Kardec ele começa a explicar o que se tinha, o que se acreditava no inferno naquela época. Aí vem Kardec agora. Esta mistura de ideias cristãs e pagãs nada tem de surpreendente. Jesus não podia, de um só golpe, destruir inveteradas crenças, faltando aos homens conhecimentos necessários para conceber a infinidade do espaço e o número infinito dos mundos. A Terra, para eles, para os homens daquela época, era o centro do universo. Não lhes conheciam a forma nem as estruturas internas. Tudo se limitava ao seu ponto de vista. As noções do futuro não podiam ir além dos seus conhecimentos. Jesus encontrava-se, pois, na impossibilidade de os iniciar no verdadeiro estado das coisas. Olha o que ele fala, no verdadeiro estado das coisas. Mas, não querendo, por outro lado, com a sua autoridade, sancionar prejuízos aceitos, absteve-se de os retificar, deixando ao tempo essa missão. Normalmente a comunicação se dá do conhecido para o desconhecido. E Jesus não tinha condições. O que se conhecia era uma coisa tão ínfima, não se tinha noção de nada. É aquela tal história, como você não conhece o resto gira em torno de você. Que resto? Não sei, não conheço. Quer dizer, você não tem uma concepção sobre o que te gira em torno de você. Então, Jesus não podia, não tinha base para poder argumentar. Só imagina que ele, por dizer que era filho de Deus, eles o acusavam de blasfêmia, né? Quer dizer, então, não tinha como argumentar e como racionalizar a coisa. Então, é exatamente o que os espíritos fazem, inclusive. Existe muita informação que ela não é abordada, por quê? Porque se abordar, vai até atrapalhar. Porque não existe um embasamento para se chegar àquilo. E, aliás, eu vi, já li livros, que espíritos que se anteciparam na informação, eles foram recolhidos porque estava atrapalhando. É? Houve um caso, qual é o nome dele? Eu me esqueço do nome do filósofo, mas ele foi induzido, ele não gostava de viajar de avião, ele perdeu o trem E aí ele foi induzido a pedir carona num avião que estava voltando lá de um congresso, e esse avião caiu e ele desencarnou. Eles recolheram porque ele estava atrapalhando. De tanta informação nova, sem um embasamento, né, necessário para sua compreensão, que eles recolheram esse espírito. É, eu entendo que Jesus, sendo o governador espiritual da Terra, com um conhecimento que nós temos até uma dificuldade de avaliar, com certeza ele se limitou a falar aquilo que aquele povo da época podia ouvir, podia assimilar. Embora os ensinamentos de Jesus sejam profundos filosoficamente, alguns temas ele abordou com mais profundidade, outros temas ele se limitou a fazer apenas uma menção, deixando, como o próprio Kardec diz, ao tempo eles adquirirem mais conhecimentos, novos mensageiros viriam e iam completando as suas lições. E aí o Kardec continua: ele, Jesus, limitou-se a falar vagamente da vida bem-aventurada, dos castigos reservados aos culpados, sem referir-se jamais nos seus ensinos a castigos e suplícios corporais. Ele só falou em dor e sofrimento, né? Que constituíam para os cristãos um artigo de fé. Então, para muitos cristãos da época, o sofrimento corporal era um artigo de fé. Eles se embasavam nisso para criar o medo para poder dominar. Eis aí como as ideias do inferno pagão se perpetuaram até os nossos dias. Kardec, 1850-60. E foi precisa a difusão das modernas luzes, o desenvolvimento geral da inteligência humana para se lhe fazer justiça. Como, porém, nada de positivo houvesse substituído as ideias recebidas ao longo período de uma crença cega, sucedeu transitoriamente o período da incredulidade a que vem por ter uma nova revelação. Então, olha a ideia, Luiz. Essa ideia do inferno com sofrimento corporal satisfez a população até um momento. Depois de um momento, viu-se que aquilo não era possível. E existia essa crença, o que surgiu? A descrença. É porque muita gente começou a questionar e não tinha resposta. O que é que Jesus fez? Você lembra da parábola do rico e do Lázaro? Sim. Né? Exatamente aí. Né? Então ele mostrou ao rico que, enquanto encarnado, ele tinha em abundância e não soube dividir. Enquanto Lázaro, que não tinha nada, ele pura e simplesmente se jogava, se atirava para se alimentar, mas não ficava xingando, não ficava. Ele fazia isso de forma resignada. E aí o Lázaro foi para um lugar de felicidade e o rico foi para um lugar de infelicidade. Entendeu? Quer dizer, então Jesus nos deixou exatamente a informação certa. Se você não agir com bondade, com amor, você vai ser infeliz. E aí o Kardec, nesse momento, ele olha a lucidez dele. Vinha aquela crença, surgiu a descrença de muitos. Aí o Kardec coloca: é preciso demolir para reconstruir. Visto como é mais fácil insinuar ideias justas aos que em nada creem, sentindo que algo lhes falta, do que fazê-los aos que possuem uma ideia robusta, ainda que absurda. Quer dizer, não adianta você tentar convencer quando a pessoa tem uma crença cega. Você não vai convencer essa pessoa. Então deixa muitas vezes ele ir para a descrença. Quer dizer, isso foi um movimento natural, né? E em cima dessa descrença você desconstruiu, e aí nasce uma nova concepção, que é quando ele entra aqui, o Kardec. Localizados o céu e o inferno, quer dizer, depois dessas crenças, ficou localizado o céu e o inferno. Aqui é o céu, aqui é o inferno. As seitas cristãs foram levadas a não admitir para as almas senão duas situações extremas: a felicidade perfeita e o sofrimento absoluto. Quer dizer, para aquela época, para a concepção daquela época, existia: ou você vai para o paraíso desfrutar de uma bem-aventurança eterna, ou você vai para o inferno sofrer eternamente. O purgatório era apenas uma posição intermediária e passageira, ao sair da qual as almas passam sem transição. Ou para um ou para o outro. A mansão dos justos ou ao inferno, né? Então essa era uma ideia, você quer falar alguma coisa sobre isso? Não, não, é só, você concorda? Qualquer criatura com um mínimo de capacidade de raciocínio ia pensar exatamente isso. Mas que Deus é esse? Se prega o trabalho e aí depois, quando desencarna, manda para um lugar que vai ficar de barriga para cima, gozando do, né, do paraíso, né? Uma coisa não tem sentido. É, e o Kardec, ele finaliza, eu acho que aqui a gente pode explorar um pouco mais, Luiz, esse final dele é brilhante para a gente refletir. Então vocês imaginem, naquela concepção antiga, o céu, o inferno, o purgatório. Só que nós somos seres inteligentes. Nós temos cabeças lucidez, pensantes. Cabeças pensantes. Mesmo depois de morto, nós vamos continuar pensando, raciocinando, e você nunca é o que você foi há um segundo atrás. Tudo se modifica a todo momento. Então, com essa ideia, eu vou ler esse parágrafo final do Kardec, quando ele diz: outra não pode ser a hipótese dada a crença na sorte definitiva da alma após a morte. Essa era a crença que se tinha. Se não há mais de duas habitações, a dos eleitos e a dos condenados, não se pode admitir muitos graus em cada uma, sem admitir a possibilidade de os franquear e, consequentemente, o progresso. Quer dizer, se você está no céu, você admite que tem pessoas muito ilustradas, mediamente ilustradas e pouco ilustradas. E no inferno, a mesma coisa. As pessoas muito instruídas, medianamente instruídas. Então já existe uma diferença entre elas. Se existe uma diferença, existe a possibilidade do progresso. Se existe a possibilidade do progresso, existe a possibilidade de um pular de um lugar para o outro. É o que ele fala aqui. Eu vou até reler. Não se pode admitir muitos graus em cada uma sem admitir a possibilidade de os franquear o progresso. E a frase final do Kardec: ora, se há progresso, não há sorte definitiva. E se há sorte definitiva, não há progresso. Uma coisa ou outra. É, Jesus resolveu a questão quando disse: há muitas moradas na casa do meu pai. Pode falar, Luiz. Exatamente isso, né? Quer dizer, mostrando que existe uma evolução. Não existe alguma coisa definitiva. Quer dizer, nós teríamos várias e várias chances. O que existe é um degrau de progressão. E esse degrau de progressão implica naturalmente novas oportunidades. É exatamente. Quando ele fala assim do castigo eterno, a palavra é muito forte, né? Eterno. Quando você fala de eterno, Geraldo, você pensa exatamente isso. Que Deus é esse? Que Deus que bota esse? O cara na fogueira e quando está acabando a lenha, bota mais lenha. Quer dizer, Deus o livre, né? Nem o pior dos malfeitores age assim. Na semana passada, nós lemos um texto com o Wilson, com o Alan aqui, e essa era a imagem que se tinha. Depois religiões, a religião foram... dominante na época mudou a imagem. Isso no ano 1200, 1100, a imagem que se vendia é que era Deus e os eleitos ficavam vendo uma grande panela, a pessoal sendo queimado, e eles destampavam a panela para ver o sofrimento. Quer dizer, que imagem que você faz? Quer dizer, o eleito vendo o condenado sofrer sendo queimado numa água ardente. Quer dizer, tinha que jogar essa raça tudo lá para dentro. Né? Então, assim, aí com o tempo, a própria religião dominante desfez essa imagem, falou: não. Ela tem que construir alguma coisa mais palatável. Mais palatável. Aí não se divulgou mais isso, mas ainda existia céu, inferno e purgatório. Então, a concepção, a ideia do que se tinha foi se modificando com o tempo. E hoje que eu digo o Kardec, na época que ele escreve, o Kardec lança com a doutrina espírita uma nova imagem, um novo conceito do que seria o céu e do que seria o inferno. Aí você pode perguntar, você que está nos ouvindo. Eu pergunto, vou perguntar para o Luiz, vou fazer o papel do ouvinte. Luiz, para o Espiritismo, existe o céu? Existe o purgatório? Existe o inferno? Como funciona isso dentro do conceito espírita? Dentro do conceito espírita, esses termos não existem. O Espiritismo usa esses termos para explicar. O que existe dentro do Espiritismo são conceitos de ação e reação, causa e efeito. Eu vou citar um exemplo. Eu, quando era moleque, assim tinha o quê? Uns 7, 8 anos, eu fui dar um calçapé no menino, só que eu sempre fui maior do que os outros, então eu era o grandão. Aí peguei um menor, que era da minha idade, mas menor que eu, fui dar um calçapé, o menino caiu, quebrou o braço. Aquilo ali era o meu inferno. Entende? A consciência culpada pela besteira que fez. Agora, esse inferno não é definitivo. Esse inferno é uma situação desagradável cometida por uma imprudência que você fez. E naquele momento, você passa por um processo onde você fez uma burrada, mas não está condenado. Foi uma burrada por um fato imprudente. Graças a Deus, e aí vem o meu céu, a mãe do menino imediatamente estava por perto, pegou o menino e levou para o hospital. Quer dizer, saiu da minha alçada o problema, né? Eu fiquei com a consciência pesada pelo ato cometido, mas a mãe resolveu o problema. Então, ali foi o meu céu. Nesses céus e infernos que você passa na vida, você muda as suas atitudes. A sua prudência, ela é aperfeiçoada. Por quê? Porque você diz, não, pera um pouquinho. Deixa eu ir devagar, por quê? Porque as consequências são muito tenebrosas, são muito difíceis, né? Então, por exemplo, nós há pouco estávamos no mês de dezembro. E aí recebemos o 13º. Com esse 13º, aquele que tem ímpetos de comprar, de presentear, deitou e rolou, né? Fez festa com todo mundo, torrou o 13º e ainda deixou umas prestações para janeiro. Agora chegou o IPVA, né? Dezembro foi o céu dele. Agora janeiro, fevereiro está sendo o inferno dele. Por quê? Porque as consequências das besteiras que fez, né? Então, no conceito espírita existem duas leis: ação e reação, causa e efeito. Não, é interessante, Luiz, porque assim, para o espírita, essa lei que o Luiz relembrou, a lei da ação e reação, causa e efeito, você colhe o que planta, é uma lei que vale para nós que estamos encarnados e para nós que desencarnamos. Porque quando nós desencarnamos, a gente não vai, num primeiro momento, para um outro planeta. Você vai ficar nesse mesmo planeta. Essa aqui é a nossa escola. Então, encarnado ou desencarnado, você está nessa mesma atmosfera, num lugar ou no outro. Não existe para o espírita o espaço delimitado chamado céu. Não existe o espaço delimitado chamado inferno. Nós construímos a nossa realidade. E aqui eu entro num assunto que a gente vê isso no livro Nosso Lar, que é um assunto que eu vou explorar um pouco, Luiz, aqui, explorar no bom sentido. O André Luiz pergunta ao Lísias, eu acho que é ao Lísias, ele pergunta, esse ambiente tenebroso da onde eu vim é como se fosse um inferno. Se o inferno não existe, o que, que eu estou vendo aqui? O que, que é isso que eu estou vendo na minha frente aqui? Eu gostaria que o Luiz falasse isso. Que inferno era esse da onde o André Luiz saiu? Depois o Luiz fala, eu faço algum comentário. Nós não temos a Cracolândia. Você mora aqui em Santa Bárbara, mora num apartamento, você tem padaria perto. Agora imagina se você fosse vizinho da Cracolândia. Uma situação diferente. Entendeu? Né? Você aqui em Santa Bárbara, você diz assim, eu moro no céu. Agora, o cara da Cracolândia deve dizer, eu moro no inferno. Inferno. É exatamente a visão que você tem do lugar onde você se situa. Entendeu? Quer dizer, então, André Luiz estava lá por quê? Por causa da mente culpada, da densidade perispiritual. Então, ele mereceu. É uma questão lá, né? De densidade. E aí, como também mereceu ser resgatado. Sim, de lá. Sim, exatamente. Né? Então, eu acho que esse inferno, entre aspas, ele não existe. O que existe é assim. A gente sempre diz e aprende no Espiritismo que o pensamento tem uma plasticidade que nós desconhecemos. Deixa eu pegar esse teu gancho. E tem um poder também. Um cara da Cracolândia, mergulhado naquilo lá, ele tem condições de ser socorrido? E de imediato? Resolver imediatamente? Não. Não. Ele vai demorar um pouco. Ele vai ter que passar por um processo que chama desintoxicação, né? Depois passar por um processo onde ele fica isento daquela contaminação, entendeu? Então, esse ambiente que o André Luiz descreveu no nosso lar, era um ambiente onde, curiosamente, os semelhantes se atraíram. E imagine a plasticidade, o poder de pensamento de um, ao lado de outro que tem um pensamento muito parecido, ao lado de outro, você imagina 100, 200, 1000 pessoas pensando coisas do mesmo nível, do mesmo diapasão mental, cria-se um ambiente mental, essa plasticidade, porque aqui na Terra eu posso pensar numa caneta, eu não vou ver a caneta, mas talvez numa outra dimensão eu possa pensar e eu ver a criação do meu pensamento. Então, esse inferno, ele é um inferno transitório, provisório, produto do pensamento e da ação de todos aqueles que ali estão. Um dia, esse inferno, entre aspas, ele vai se desfazer, porque o povo que está ali vai progredir. Eles vão habitar um padrão diferenciado do pensamento e, naturalmente, esse inferno desaparece. Eles irão para lugares, aspas, que serão o purgatório, vão evoluir nesse purgatório e, quem sabe, entrar no primeiro degrau da escada de Jacó para subir ao céu. Não é isso, Luiz? É isso aí. Cada mente, ela está compromissada dependendo do nível de aprofundamento que ela se lançou naquilo. Um cara, por exemplo, que está na Cracolândia há 10 anos, ele vai ter um tempo... Agora, imagina um cara que foi lá para a Cracolândia e a primeira vez que ele experimentou uma droga foi há 3 dias atrás. Né? Então, ele está muito mais sutil a isso, a uma influência positiva do que o outro. E só para finalizar, eu tô relendo o livro Sexo e Destino do André Luiz, do Chico Xavier... Camilo Castelo Branco. Não, é Sexo e Destino, do André Luiz. Não é Memória de um Suicídio. Ah, tá. É o Sexo e Destino. E ele descreve uma cena que naquele momento que eu li, eu imaginei que naquele momento criou-se um infernozinho particular ali. Ele desencarnado, com outro senhor desencarnado, e esse senhor tinha a filha que estava doente, possivelmente iria desencarnar em breve, mas estava acontecendo um fato muito desagradável, que o marido, uma situação particular lá, você precisa ler o livro, uma situação, o marido totalmente perdido moralmente, né, se envolvendo com uma outra pessoa. E ele, André Luiz, e o pai, vendo aquela cena, eles mudaram de apazão mental e eles passaram a fazer críticas ao casal que estava ali. E o que aconteceu? Piorou a situação. Entraram na faixa. Piorou a situação do casal. Eles passaram a fazer coisas que eles não iam fazer. Até que o André falou, nossa, o que está acontecendo? Né? Aí adentra ao ambiente um espírito muito esclarecido, iluminado, que olha ao casal. Ele só olhou ao casal e o casal paralisou o que estava fazendo. Ele abraçou o André, abraçou o pai. E o André fala assim, a sensação é que o paraíso tinha chegado ali. Então você vê, o paraíso, o inferno, muitas vezes é produto daquilo que você pensa, é produto daquilo que você faz. Geraldo, e o céu igualmente. Geraldo, você falou uma coisa aí que é altamente instrutiva. O que acontece? Nós, às vezes, não estamos à altura de colaborar com a pessoa, principalmente quando nós começamos a julgar. Sim. Entendeu? Então, o que acontece? As pessoas que nos agridem, as pessoas que nos ofendem, as pessoas nessa situação, nós não podemos querer julgá-las e querer analisá-las e querer e nos deixar invadir por uma racionalidade que aí, inclusive, às vezes, o que acontece? Nós ficamos sentidos, ficamos magoados. Né? Aí nós entramos na faixa dela. Toda pessoa em desequilíbrio, nós não temos condições de levá-la a sério. Por quê? Porque senão nós entramos na faixa. Nós temos toda a razão do mundo para agredi-las, para xingar, né? Agora, se nós fizermos isso, nós estamos nos igualando. Quando elas nos lançam nesse ponto e a gente consegue se equilibrar, e mesmo com raiva de dar um peteleco, a gente consegue pedir que Deus a ampare, coisa, nós mesmos causamos o nosso desenvolvimento, porque nós vamos aprendendo a suportar aquilo como Jesus. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Entendeu? Exatamente isso. É isso aí. Então, isso daí, que fique essa reflexão do céu e do inferno, para que a gente possa entender. O Emmanuel, ele finaliza, eu li isso em algum lugar, eu não vou lembrar exatamente onde foi, que ele fala assim, alguma coisa assim, não queira ter razão em tudo, faça o bem. Faz o bem. Fica, acho, não, os espíritos são repetitivos nesse ponto. A gente quer ter razão por causa do orgulho, por causa da vaidade. Entendeu? Então, ainda não nos tocamos. E nós não temos que raciocinar. Nós temos que fazer o bem. O bem é o melhor remédio que existe. Muito bem, meus amigos. São 10 horas e 28, 29 minutos. Vamos lembrar que o nosso programa aqui na Rádio Brasil é um horário pago. E a gente vive da colaboração de vocês que estão nos ouvindo, de muita gente que nos ajuda. Um colabora com 5, com 10, com 20, com os mais variados valores. Sempre tem aqueles que depositam um valor a mais, às vezes faz um depósito identificado, às vezes não. E dessa maneira nós estamos indo. Aliás, Luiz, como é que está o nosso saldo bancário aí? Olha, eu voltei de viagem, o Margato não passou ainda, né? Não fiz contato, mas eu... acho que nós estamos devendo só o mês de dezembro. A situação ainda está bem melhor, mais equilibrada. Certo. Então, a gente necessita desse apoio. Se você achar que nos pode ajudar para a manutenção do programa Visão Espírita, a gente sempre cita 3 bancos, aqui fazendo um depósito identificado. O primeiro banco, o banco de preferência, é o Banco Santander de Santa Bárbara do Oeste. Esse aí é a conta da USE. Da, né? USE de Santa Bárbara. Agência 0210, conta corrente 13001714, dígito 0. Eu vou repetir, vou até colocar aqui, conta da USE, né? Agência 0210, conta corrente 13001714, dígito 0. E as outras duas contas, do Banco do Brasil e do Banco Itaú. Do Banco do Brasil é do Luiz Pessoa Guimarães, lá de Piracicaba. Agência 0056, dígito 6, conta corrente 24326, dígito 4. E o Banco Itaú, agência 5189, conta corrente 71850, dígito 4. Então, se você puder colaborar, ficaremos muito gratos, e assim vamos dando história a esse programa que já vai fazer 19 anos. Vamos lembrar da Netcom Brasil, uma agência digital especializada em desenvolver soluções para a sua empresa através da internet, preparada para criar e administrar sites, sediada em Piracicaba, e atende pelo telefone 3371-6915. Agora são 10 horas e 30 minutos, 31 minutos. Vamos para a música do Luiz, a música de boa qualidade. Cabocla, seu olhar está me dizendo que você está me querendo, que você gosta de mim. Cabocla, não lhe dou meu coração, hoje você me quer muito, amanhã não quer mais não. Não creio mais em amor nem amizade, vivo só para a saudade que o passado me deixou. A vida para mim não vale nada desde o dia em que a malvada o coração me estraçalhou. Às vezes pela estrada enluarada lembro-me de uma toada que ela para mim cantava quando eu era feliz e não pensava que a desgraça em minha porta passo a passo me rondava. Depois que ela partiu, eu fiquei triste, nada mais pra mim existe. Fiquei no mundo a penar. E quando eu penso nela, ó grande Deus, eu sinto dos olhos meus triste lágrima rolar. Luiz, que música, hein? Da onde você tinha que... baú, tirou lá do fundo do baú, Nelson Gonçalves. Eram músicas clássicas do passado, eu acho que o pessoal daquela época deve gostar muito. Não sei se hoje eles gostam, não, mas... hoje eles precisam ouvir para saber que isso existe, saber, né? Saber que isso existe, né? Nelson Gonçalves foi um cantor, na época ele era o... talvez o Roberto Carlos da época lá, realmente era um cantor muito famoso, desencarnou já faz acho que uns 40 anos mais ou menos. Era dono de uma voz espetacular, tinha os seus cacuetes, mas era... indescritivelmente competente como cantor. As músicas eram muito românticas, era um outro tipo de música, né? Mas é importante saber que existem essas realidades. A música brasileira foi se modificando e hoje já se encontra bastante diferente, né? Muito bem, meus amigos, são 10 horas e 35 minutos. Depois da música de boa qualidade, estamos aptos a começar o terceiro bloco do programa Visão Espírita. E eu gosto sempre de, quando eu vou começar esse terceiro bloco, fazer sempre atento a quem está nos ouvindo. Porque pode ser alguém que ouça o programa há 1 ano, 2 anos, como pode ser alguém que esteja ouvindo pela primeira vez. É um programa do Espiritismo, que aborda estudos, e o Espiritismo é uma doutrina que vive em torno de Jesus, de Deus. Então, o Espírita... É um ser humano que estuda Jesus, que estuda a Bíblia, os Atos dos Apóstolos, as Epístolas de Paulo, as Epístolas de Pedro. O Espírita é um estudioso disso. E também é um estudioso da história de Jesus. Que fique bem claro isso, o Espiritismo é uma doutrina que pugna pelo estudo, pela busca, pela pesquisa. E a Terezinha Oliveira, uma espírita de Campinas, desencarnou há alguns anos, ela tem uma coleção de livros, coleção de estudos da Terezinha Oliveira, que nós estamos estudando no programa aqui, estamos no seu 6º volume, que é Estudos Espíritas do Evangelho. Eu estou aqui dentro. A coleção são 7. São 7, né? Nós estamos no capítulo 12, e sobre os seguidores de Jesus. Então ela aborda como surgiram os discípulos, os apóstolos, e serve como instrução. Que para o espírita necessita dessa instrução também. E aqui ela fala como surgiram os primeiros discípulos de Jesus. Mas antes, é bom te relembrar um destaque que ela faz, Luiz, que pode passar despercebido. A diferença entre discípulo e apóstolo. O discípulo é quem aprende com o mestre. O apóstolo é todo aquele que propaga uma ideia ou doutrina. Então achei muito interessante. E aí ela fala como surgiram os primeiros discípulos de Jesus, que depois acabaram se transformando em apóstolos de Jesus. E aí eu vou ler o texto rapidamente e a gente entra aqui em comentários, né, se julgar necessário. Os primeiros discípulos de Jesus. os primeiros discípulos de Jesus saíram dentre os discípulos de João Batista. Depois, Jesus mesmo atraiu outros seguidores, e os discípulos, por sua vez, chamavam outros para conhecerem e seguirem Jesus. Os evangelhos citam nominalmente os primeiros discípulos, entre parênteses, que aliás depois foram nomeados apóstolos, e dão detalhes sobre como foram chamados. Então Jesus, como tinha um contato com João Batista, e como ele foi reconhecido por João Batista como um missionário, como a luz que viria ao mundo, entre aqueles que seguiam, que eram discípulos de João Batista, dois deles, ao saberem que João Batista reconhecera Jesus como o enviado celeste, foi André e João. Quando ele fala, quando foi ter com o Batista, quando Jesus foi ter com o Batista, às margens do Rio Jordão, na Judeia, Jesus ainda não tinha discípulos, pois não fora anunciado como Messias, não começara a pregar nem realizar nenhum feito especial. No dia seguinte, àquele em que havia sido identificado como Messias, vendo Jesus passar, testemunhou de novo, quer dizer, João Batista olha para Jesus com os seus discípulos e diz, eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isso, os dois discípulos, André e João, seguiram a Jesus. Como era isso, Luiz? Você consegue imaginar essa cena? João Batista no Rio Jordão, eis o Cordeiro de Deus, e naquele mesmo momento João, que era muito novinho, e André seguiram Jesus. Como funcionava isso? Muita gente entra no Espiritismo através dos trabalhos de caridade. São pessoas que dizem assim, ah, eu quero ajudar a fazer crochê, tricô, para... Ela entra com aquele intuito e começa a participar dos trabalhos sociais. De repente, ela pega um livro e lê aquele livro e aí ela se encanta. Por quê? Porque ali ela vê que teve uma oportunidade dela trabalhar para o próximo. Mas isso aí é um detalhe. Agora, quando ela pegou o livro, ela se deparou com a filosofia espírita. E aí, então, ela começa a adentrar ao Espiritismo. Começa a se identificar. Exatamente. E a mesma coisa. João veio para anunciar Jesus. A partir do momento que Jesus foi anunciado, não tinha mais sentido os caras estarem seguindo João. Né? Que aí estava viajando de segunda classe. É, se existe o Messias, que é aquele lá que é o tiro pecado do mundo, deixa eu seguir aquele. Porque... E é interessante, o Luiz e queridos ouvintes, que logo depois dessa cena, André e João se aproximam de Jesus e Jesus lhes pergunta, que buscais? Que desejam? Que querem de mim? E aí um deles pergunta, Rabi, onde moras? Aí ele olha fixamente e fala, vinde e vereis. E a partir dali eles começaram a seguir Jesus. Quer dizer, tinha uma atmosfera mágica, assim, de uma energia, né? De um toda olhar, na base de sensação. De sensação, né? E aí essa foi a história de André e João. E aí tem uma coisa que é interessante que todos saibam. Todo mundo fala de Simão Pedro, né? Como é que surgiu isso? E aí, eu até comentei com os meus filhos. Eu achei muito interessante essa história. Então, André e João já começaram a seguir Jesus. Aí, deve ter sido no dia seguinte que André encontrou seu irmão Simão, a quem disse, achamos o Messias, e o levou até Jesus. Olha assim, uma certa pureza, né? Achamos o Messias. Venha, eu vou mostrar para você o Messias. Olhando para o apresentado, quer dizer, o André falou, Jesus, esse é Simão. Né? Olhando para o apresentado, Jesus falou, tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas. E aí eu parei e falei, puxa, Jesus primeiro soube, sem ninguém falar, você é Simão, filho de Jonas, e tu serás chamado Cefas. Aí a Terezinha fez uma observação muito interessante. Cefas em aramaico significa pedra. é um substantivo masculino. Ao traduzirem para o grego, porque estava no aramaico, como não tinham o masculino de pedra, criaram um neologismo, Petrus. Pedro. Daí veio para o latim, Petrus, e para o português, Pedro. Então, na realidade, o nome dele não era Pedro, era Simão. Mas o bacana é o seguinte, que ela te mostra o percurso que a palavra fez. Olha que interessante. Quer dizer, você não pega aquela bola redondinha, não sei por quê. Não, entende? É isso que você tem que observar no Espiritismo. Se você está pegando a bolinha fechadinha, que você não sabe o que tem dentro. Não, era Cefas, que significa pedra, não tem o feminino, não tem o masculino. Eles transformaram para Petrus, que se tornou Pedro. Latim, Pedro para o português. Então, e outra coisa, ele já estava prevendo, esse vai ser a pedra angular da minha igreja. Da minha igreja, do meu conceito. Tanto que ele foi o líder dos apóstolos no final. E aí, Jesus. Ela... Agora, um parênteses, né, Geraldo? Você vê. Se eu tivesse um amigo que tivesse me negado 3 vezes, não precisava 3, 2, ele estava roubado. Daqui no programa Visão Espírita, ele não participava. Não, esse cara é traíra. Ah, achei engraçado. Então, nós somos assim. As pessoas cometem. As pessoas cometem um deslize, a gente queima. Jesus fez daquele cara que negou 3 vezes a pedra angular da igreja dele. Puxa vida, isso depois da negação ele apareceu. Exatamente. Né? Entendeu? Quer dizer, mostrando exatamente, o cara, para com esse negócio de ficar julgando as pessoas. Agora tem um outro ensinamento, Luiz. Ontem eu me deliciei, eu li isso daqui, guardei, falei, nossa, que bacana. Por que Jesus disse que Simão passaria a ser chamado pedra? Olha aqui, a Terezinha é muito feliz no livro dela. Ela escreve assim, os israelitas, eu acho que você sabe, eu não sabia. Os israelitas costumavam assinalar com pedras os locais onde se haviam dado as manifestações espirituais. Elas eram marco da presença espiritual. Então, acontecia um fenômeno numa região, eles colocavam uma pedra ali. Era um hábito, uma cultura deles. É como nos Estados Unidos, eles faziam marcação de terreno, lembra? Eles botavam lá uma pedra, que era o marco do terreno. Marca do terreno. Pedro iria se revelar excelente médium, servindo muitas vezes como marco de grandes manifestações espirituais. A partir de então, no agrupamento cristão, Simão Bar Jonas, filho de Jonas, passou a ser chamado Simão Pedro, ou seja, Simão, a pedra, ou simplesmente Cefas, a pedra, Pedro. Quer dizer, olha, ele jogou os conceitos, você vai ser a pedra do meu caminho, a pedra da minha igreja, você é a pedra onde existe essa cultura judia, quer dizer, você vai ser a pedra. Você vai ser o líder. Vai ser, né? O referencial. Ele, quer dizer, e com isso daí, obviamente, Pedro se rendeu ali nesse momento. Né? Então já tem André, já tem João e já tem Pedro. Aí vem Tiago. Pode ter sido o quarto discípulo a ser chamado, pois era irmão de João. Agora, olha o detalhe da Terezinha. Ela não bate o martelo. Pode ter sido porque quarto. Naturalmente ela não tinha todas as evidências, a certeza que era. Né? A propósito, convém saber que esses 4 discípulos eram da Galileia, pescadores de profissão e sócios na pescaria. André e Simão eram filhos de Jonas. Tiago e João, filhos de Zebedeu, trabalhavam com o pai e tinham empregados. Os 4 sócios tinham 2 barcos, provavelmente um de cada família. Terezinha, ela vai a fundo, né? A Terezinha era uma criatura inspirada. Inspirada. Então, aqui nós temos André, João, Simão, Pedro e Tiago. Então, Jesus já tinha 4 apóstolos, seguidores, discípulos. E aí surge Filipe e Natanael, entre parênteses, ou Bartolomeu. E aí a Terezinha escreve. No dia seguinte, quer dizer, no dia seguinte de Pedro, aos acontecimentos já narrados, Jesus resolveu ir à Galileia. Os 4 discípulos deveriam estar com ele, provavelmente. E encontrou a Filipe e lhe disse, segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Foi ele que, por sua vez, encontrou Natanael. Ele declarou, encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei E os profetas falaram: Jesus, o Nazareno, filho de José. De Nazaré pode vir coisa boa? Perguntou Natanael. Olha os conceitos. Boa, Mas de Nazaré pode vir coisa boa? Devia ser uma cidade mal falada. Preconceituoso. Né? Preconceituoso. Porque Nazaré era uma aldeola sem maiores recursos ou destaques. E ficava na Galiléia, que era habitada por muitos gentios. Quer dizer, o gentio já era relegado como um subpovo, né? Por isso os israelitas achavam que dela não poderia surgir profeta, ou seja, um porta-voz da espiritualidade superior. Por isso que ele fala, mas de Nazaré pode vir coisa boa? Olha que coisa, né? Naquele tempo já tinha os preconceituosos. Aí o Tiago fala, vem e vê. Verás. Vem e vê. Quando Jesus viu Natanael se aproximando, afirmou sobre ele, eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo, ou seja, má fé. E Natanael perguntou, de onde me conheces? E ele fala, antes de Filipe chamar-te, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Olha, ele já tinha percebido, né? Como é a visão premonitória, né? Premonitória, terceira visão. Que teria ocorrido debaixo da figueira? O evangelista não registra, mas devia ter algo particular e especial, porque a menção do fato foi significativa para Natanael, que exclamou, Rabi, tu és o filho de Deus. Tu és o rei de Israel. Teve aquela passagem da cura lá em Pirassununga. Sim, sim, lá sim. Que teve, o Espírito mandou vir 8 médicos. Um dos 8 médicos era o filho dele, que era cirurgião em São Paulo. E aí o médium falou, mas se ele não quiser vir? E aí o Espírito falou, se ele não quiser vir, você conta para ele essa história. E aí o médium entrou em contato com esse cirurgião e disse assim, olha, teu pai te convidou. E o cirurgião disse assim para ele, olha, eu não vou porque eu não acredito nessas coisas. Se eu ver ele operando, eu não vou acreditar. Aí o cara disse, olha, ele mandou que te falasse isso. E o cara, não, tudo bem, marca, depois eu vou. Quer dizer, deve ter sido um fato muito convincente. É, deve Entendeu? Ter mexido com ele. Quer né? dizer, então, debaixo dessa figueira, alguma coisa, Natanael, né? Natanael estava fazendo, quer dizer assim, meu Deus do céu, agora não tem jeito, né? E Jesus fala para ele, porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês, pois verás coisas maiores que estas. De fato, muitos fenômenos como esse e outros mais admiráveis, os discípulos, estando com Jesus, ainda iriam observar. E aí a Teresinha faz uma observação. Geraldo, só um fatinho. Por exemplo, para Jesus ter visto ele debaixo da figueira é um desdobramento. Né? Quer dizer, um fenômeno comum. Muita gente se impressionava com esse negócio do Chico. O Chico, você chegava lá e ele assim, oi Geraldo, aí você se arrepiava todo, ficava... A primeira vez que eu vi o Chico Xavier foi 31 de agosto de 76. A dona Naí me apresentou, isso aqui é o Geraldo, colaborador nosso. Ele deu a mão para mim, me beijou no rosto e falou ao meu ouvido, como vai o Amauri? Era o meu pai. Isso aí. Eu fiquei estarrecido, falei, meu Deus, então, mas você vê, a coisa mais comum do mundo é esse encarnado receber de um espírito e ser filho do Amauri. Olha que coisa. Entendeu? Eu falei pro meu pai ficou assim. E olha, o Chico me conhece, né? Não, e tem uma cena, acho que vale a pena rapidamente. Meu pai era sargento da aeronáutica, mecânico de aviões, e na época acho que era Pedro Leopoldo. Ele veio de Fortaleza, porque ele serviu em Fortaleza, depois serviu em São Paulo, no Campo de Santana. E ele foi para Pedro Leopoldo, e o Chico atendia acho que era o Centro Luiz Gonzaga, e aquele salão grande, uma multidão de gente. Meu pai chegou fardado, né, como sargento, mas ele ficou atrás de uma pilastra que não dava para chegar, era muita gente, e ele mal conseguia ver o Chico, assim, ele via metade do Chico lá na frente sentado. E o Chico atendendo aquele hábito dele, e chega num certo momento, o Chico, no meio da sessão lá falando, ele olha e fala assim, por favor, o sargento Amauri, vem aqui. Meu pai foi lá, assim, envergonhado, falou, pois não, Chico, você falou o meu nome, falou, senta aqui, descreve quem você está vendo. É isso aí. Aí ele falou, eu tô vendo um homem de bigode. Ele falou, esse é o André Luiz. E eu tô vendo um homem de barba branca. Ele falou, esse é Bezerra de Menezes. Tudo bem, pode voltar pro seu lugar. Isso aí, você vê, é exatamente isso. Ele sabia que o teu pai era um médium vidente, as informações vinham dos espíritos, quer dizer, ele não fez. E aí, passado 40 anos, ele fala, como é que vai o Amauri? É isso, tá vendo? Que coisa. Então, assim, são essas coisas. Né? São mais para fortalecer... a crença, né? A fé, exatamente. Né? Exatamente. Convicções. Aí a Terezinha, falando do Rabi, falou que ele veria mais coisas, a Terezinha falou assim, o nome Natanael, que era Bartolomeu, não mais aparece no Novo Testamento, a não ser em João, capítulo 21, versículo 2. Por isso, os comentaristas o identificam como Bartolomeu, filho de Tomai, que nas relações dos apóstolos é sempre citado ao lado de Filipe. Então é interessante como Jesus foi congregando esse grupo, né? Também é muito interessante como a Terezinha costurou o negócio, amarrando todas as informações para se saber a origem, o que, que veio de onde. Eu só vou finalizar aqui com o Mateus, porque depois a gente deixa para semana que vem, por que os chamados atendiam de pronto? Aí é uma coisa que você pode explorar bem. Por que, que eles eram chamados naquele mesmo momento e eles seguiam? Mas hoje vamos só finalizar, que são 10 horas e 53 minutos. Mateus, eu acho que era cobrador de impostos, né? Chamava-se Levi e era filho de Alfeu. Ele mesmo, porém, em seu evangelho, se denomina Mateus e é assim relacionado por Lucas em Atos dos Apóstolos. Era um publicano, ou seja, coletor de impostos em Cafarnaum, profissão mal vista pelos israelitas, porque traduzia colaboração com os dominadores romanos na opressão ao povo eleito, entre aspas. Foi chamado pelo próprio Jesus, certo tempo, depois dos já citados, num encontro que é narrado assim: passando diante da coletoria e vendo Levi, Jesus o chamou, segue-me. E ele, levantando-se de pronto, o seguiu. A gente pode até fazer uma prévia, Luiz. Por que eles atendiam de maneira tão imediata a esse chamado? Principalmente pelo magnetismo. Existe uma coisa e outra coisa. Nós não sabemos antes a nossa missão na Terra. Nós temos conhecimento. Então aquilo ali identifica de uma forma muito acentuada, é mais ou menos como te acordando para a vida. Mas Luiz, com certeza já eram espíritos esclarecidos, né? Sim, mas o que eu digo é o seguinte, e era um espírito que já estava muito marcado esse momento na existência deles. Entendeu? Quer dizer, então eles foram pura e simplesmente é como se tivesse apertado um botão. É com aquele magnetismo... Geraldo, eu vou te fazer uma pergunta. Quanta gente casa depois de olhar numa mulher assim pela primeira vez? Entendeu? Já vi isso. Entendeu? Quer dizer, então isso é uma coisa muito natural, é muito normal. Você se identifica com aquilo ali e ainda tem lances, como por exemplo, o Chico falando no teu ouvido a Mauri, você ia até um inferno com o Chico. Entende? Depois daquela ali, você ia para onde ele chamasse. Até hoje eu fico assim. Entendeu? Pode, né? Agora, esses aí do segue-me são os mais impressionantes, porque ele não falou, não fez fenômeno nenhum. Agora, foi uma imposição, foi um chamamento muito. A sensação que dá, assim como nós hoje nos preparamos para reencarnar, naquela época também, eu acho que eles se prepararam. Isso é um processo. E alguém deve ter dito, provavelmente você estará ao lado do Messias e você pode ser chamado, então você esteja preparado que ele vai lhe chamar. Exatamente. Né? E de repente naquele momento acho que desperta um sentimento e ele... Ali é como se fosse apertar um botão, assim, fisicamente falando. Aciona então, um mecanismo. Exatamente. Então magneticamente esse mecanismo é acionado. Muito bem, são 10 horas e 56, 57 minutos. Essa parte de estudos aqui vamos encerrar e deixar para a semana que vem. Amanhã, Geraldo, últimas palavras, eu estarei no Caminho do Progresso, aqui na Avenida Prudente de Moraes, 119. Nós fazemos a palestra lá às 20 horas. E no dia 23, que é na sexta-feira, nós estaremos no Centro Espírita Foco de Luz, na rua Valdomiro Amaral, 221, em Valinhos. Valinhos. Valinhos, tá? Então, as duas palestras minhas dessa semana. Qual que é o tema, Luiz? Você sabe já? Em Valinhos eu vou falar sobre a Gênese. A Gênese. E aqui eu tenho vários temas para caminho sim, do progresso. É. Muito bem. Então, eu peço a você, Luiz, já que você não esteve a semana, para faça a prece final para a gente fazer o encerramento, então. Mestre amado Jesus, nós te agradecemos primeiramente por fazermos parte desse grupo, fazermos parte desse projeto que a espiritualidade tem através da divulgação da doutrina espírita por essa rádio. Nós te rogamos principalmente que tu abençoes aquele que deu início a esse programa e ele parte para a comemoração dos seus 19 anos, o Edson Evangelista. Que ele seja amparado pelos amigos espirituais e possa encontrar o seu caminho, onde quer que ele se encontre e em tarefa que realize. Nós te agradecemos por todas as bênçãos que tu nos tens concedido e te rogamos por todos aqueles nossos queridos amigos que nos ouvem. Se eventualmente algum deles estiver sentindo algum mal-estar, que ele seja bafejado pelas vibrações desses nossos amigos espirituais que acompanham esse projeto e ele possa ser beneficiado com esses eflúvios. Ampara-nos a todos e nós te rogamos também pelo programa que vem após o nosso, que é o programa da Igreja Católica, o programa Construção. Que assim seja. Agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós. Nos encontramos domingo que vem. Acabou de ouvir Visão Espírita. Uma só garantia séria existe para os ensinos dos Espíritos: a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em vários lugares. Também não é porque um princípio foi ensinado que, para nós, ele exprime a verdade, mas porque recebeu a sanção da concordância. Estaremos de volta na próxima semana.